Tchim que já chegou, levantando seu astral, balançando essa galera, requebrando bem legal. Olha o Tchim que já chegou, levantando seu astral, balançando essa galera, requebrando bem legal. Alô, loirinha, ô, loirinha, você sabe mexer. Moreninha, moreninha, vem. Você sabe mexer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Corpinho para frente, bundinha para trás, na dança do põe, põe, a galera pede mais. Eu também vou pedir. Põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, põe, põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe. Agora todo mundo aqui, ó. Pra você que põe o ar, pode vá. Pra você que põe o é, samba vá. Pra você que põe o i, não se iba não. Pra você que põe o ó, olha aí. Pra você que põe o só não pode ficar nu. É, e pra você que põe o eita, nada. Só não pode ficar nu. Pra você que põe o A, vem um pouquinho para cá. Pra você que põe o B, bota a pontinha pra tremer. Pra você que põe o C, C, C, C. Pra você que põe o C, C, C, C. Alô, lourinha, alô, lourinha, você sabe mexer. Moreninha, moreninha, agora você põe, vai. Você sabe mexer. Põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, põe, põe, me fazendo oi enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha, olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Põe! Galinha você, galo eu. Galinha você, galo eu. Ai, lourinha, ô lourinha, você sabe mexer. Moreninha, moreninha, você ai sabe mexer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, eu fico põe, louco, mãe. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Pra você que põe o ar, para o ar. Pra você que põe o essa, sabe na ponta do pé. Pra você que põe o i, opa. Pra você que põe o ó, desce e sobe. E pra você que põe o grita aí, só não pode ficar nu. Tá bonito. E pra você que põe o arriba, só não pode ficar nu. E pra você que põe o a, mamãe, para cá. Pra você que põe o b, tá bonito demais. Pra você que põe o c, c, c, c. E pra você que põe o c, alô, lourinha, c, c, c. Alô, lourinha, alô, lourinha, mexe. Moreninha, moreninha, quebra. Olha no põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe, põe, põe, põe, me fazendo enlouquecer. Olha no põe.